Ora, bem-vindos aqui, aqui ao último Caso Fazem, Caso Tocam, neste verão, que é muito pouco de verão, e algo já quase de outono, já umas noites assim a lembrar. E é esse propósito que uma banda lança um álbum, e quando lançou disse logo, e vai um disco para o verão. Tiveram azar porque de verão tivemos pouco, mas de disco, esse temos muito. E falamos de uma banda nova, Máscara, o álbum chama-se Detalhes de uma Vida Normal, e já bem no início do ano editavam a fórmula, o single, para pré-anunciar este trabalho que junta autores que vêm de outras bandas, normalmente já conhecidos, Squeeze This Please e do Zanger. E é como é habitual aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos um dos membros dessa banda, ainda que seja de seu telefone, não para muito longe, porque ele está em Coimbra, onde reside, e falamos com Pedro Fonseca, o baixista desta nova banda, de que se quiserem ver imagens é fácil, só se ter a nossa página, está lá o vídeo que pré-anuncia este novo grupo e o tema A Fórmula. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Pedro. Olá. Pedro, dizia há pouco que era uma banda que surge de outras, não é? Significa que as outras ficaram em stand-by ou, decididamente, é por este caminho que agora vão? Não, as outras estão de férias mesmo. Ou seja, como em todas as bandas, há sempre um períodozinho pós-lançamentos de álbuns em que se para um bocadinho para pensar o que é que se faz a seguir. E nesse pós-Squeeze This Please apareceu este projeto, que andou um bocadinho na forja, nós já andávamos a trabalhar nele paralelamente com o Squeeze, acabou por surgir este trabalho e achamos que era a altura ideal para lançar. O propósito de lançarem uma nova banda e de que é preciso um novo esforço para fazer chegar às pessoas e para se dar a conhecer é essencialmente pela vertente de cantar agora em português. Isso era uma coisa que nós já tínhamos tentado fazer ou pensado fazer para o Squeeze, mas depois achamos que não tinha lógica nenhuma estar a misturar conceitos e estar a misturar, neste caso, línguas. Uhum. Porque uma banda a chamar-se Squeeze This Please e cantar em português, as coisas deixavam de ter qualquer nexo. Uhum. Então surgiu a ideia, e para já nem todos os membros deste projeto são membros do Squeeze This Please. Uhum. Temos o Lino Vinagre, que vem do Zanger. O Lino Vinagre, que vem do Zanger, e há outros membros do Squeeze que não fazem parte deste projeto. Uhum. Portanto, achamos por bem começar um projeto completamente diferente, até porque era a língua a grande diferença e, portanto, achamos bem não misturar as coisas, e então surgiu o projeto Máscara. E assim, neste momento, não é que Máscara ou Squeeze seja prioridade um ou outro. Isto é para tocar e para ver o que acontece, não é? Uhum. Não há prioridade. Estamos a par. À frente, e normalmente, como dizia o Rui Veloso, quem se chega à frente é que conhece as miúdas, temos o Pedro Salino, não é? Porque já conhecido perfeitamente também do Squeeze, e estamos a falar há pouco para além do Pedro Fonseca, estão ali no Vinagre, e há aqui ainda duas participações, o Bruno Pato nas guitarras e o Tiago Tavares nas baterias. E basicamente é assim que vocês apresentam ao vivo. É, isso, o Bruno e o Tiago são dois músicos muito bons que nós conhecemos aqui da Prava, que tocam com muita gente conhecida. E que são nossos amigos e pronto, fazem parte deste projeto com muito gosto. É tão simples, não há que complicar. Somos carne e vontade de amar. Por momentos, um dia ou uma vida, se perdermos, começamos outra. As vontades de chegar do desejo, do calor e da paixão. Gosto tanto das mãos entrelaçadas, do teu cheiro e das tuas gargalhadas. Aí podemos fazer tudo outra vez. Eu quero. Para sempre. Squeeze, e não, quer queremos que não temos já que falar sobre isso, era uma banda que já, enfim, já eram conhecidos, não é? De algum modo, pelos estudantes, já apareciam muito. Não é um risco lançar uma banda nova? Quer dizer, ao princípio pensávamos que não. Depois pensamos que sim. E agora não sei. Eu explico. Ao princípio pensávamos que poderia ser bom, porque temos o conhecimento do percurso, entre aspas, não é? Depois pensamos que não, porque as coisas não estavam a acontecer à velocidade que nós queríamos. Mas agora como estão a voltar a começar a acontecer verdadeiramente, porque este período de verão, como sabemos, está toda a gente de férias, uhum. E agora então estamos a arrancar para a promoção, e agora acredito que de facto as coisas vão arrancar e que tudo vai correr bem. I remember the smell, the shades of hate on the grass, the hot rain in my hands, the bitter taste of his skin, the longest day of how much fur. Selfish existence that always seemed so blurry. It kept us all in a box and left with our precious vision. Significa isso que o álbum está à venda desde julho de maio, não é? É assim, vai estando à venda, eu sei que oficialmente vai estar agora a partir do final de agosto. Eu não sei em quantas lojas já está, nem em que lojas está, mas sei que o grande volume de discos vai estar à venda a partir do início de setembro, que aliás nós temos as promoções marcadas pelas lojas FNAC, passa a publicidade, para agora, para setembro e para outubro, portanto, certamente os discos estarão à venda. Nomeadamente no dia 11 em Coimbra, não é? Sim, no dia 11 em Coimbra, às 17 horas, sim. O primeiro que eu ia falar da apresentação do disco em si era, e a propósito de outra coisa, mas tinha a ver com o Stilis em Coimbra, que eu que sei, quando comemoraram um ano, foram vocês que estiveram lá para dar música ao pessoal. Uhum. E foi essa particularidade que fez com que antecipassem, ou melhor, quisessem lançar em maio, não é? Ainda bem que falas nisso, porque foi mesmo isso que aconteceu. Que na altura o Jorge, o responsável pela programação do Stilis, convidou os Squeeze. Só que nessa altura nós estávamos a trabalhar com máscara já e prontos para começar a tocar. Quer dizer, antecipamos tudo um bocadinho para maio, uhum. E daí as coisas não terem logo acontecido de seguida como nós planeávamos e estarem agora a acontecer, como seria a altura normal para elas acontecerem. Uhum. Pronto, mas de facto nós aceitamos o convite, o Jorge achou por bem tocarmos mais, querer ver este Squeeze, e pronto, foi um concerto giro, foi agradável. E agora, a questão do Máscara, e até vamos aqui falar do design do próprio disco, que também tem a vossa mão. Tudo. Exatamente, a mão, o pé, por aí adiante. Jogam-me somente com a ideia da máscara, e aparece aqui, julgo que uma senhora, que de algum modo está tapada com... Passa pela cidade, é a namorada do Pedro. Então, pronto, mesmo. Muito bem. Tem os olhos muito bonitos, que se ressaltam, precisamente aqui nesta imagem. Porquê esta conotação para isto? Porquê a máscara? Tem um bocadinho a ver da nossa dupla identidade musical. Ou seja, nós temos que criar outras personalidades musicais para ter um projeto novo, diferente, com uma abordagem diferente, numa língua diferente. E daí a ideia de termos uma máscara e estarmos a tirá-la, ou estarmos, de certa maneira, a revelar-nos noutra perspectiva. No fundo é um bocadinho isso. E o facto da máscara que está na capa do disco estar, de certo modo, a amordaçar a boca, não é? Precisamente. Revela também um bocadinho o sentimento que as bandas portuguesas vão tendo de... É difícil, difícil chegar a quem se quer. Não basta ter qualidade, é preciso ter conhecimentos, é preciso cair nas graças de certas determinadas pessoas. Portanto, no fundo, é um bocadinho isso tudo que revela essa capa e esse trabalho artístico. Então vamos falar aqui, desassombradamente. O que é necessário para uma banda se lançar? Como é que ela chega ao público? Antes de mais, é que tem que ter boa música. Embora hoje em dia eu já tenha visto coisas incríveis. Mas pronto, basicamente tem que ter boa música, tem que ser uma banda coesa, tem que ser honesta, tem que ser original. E depois de ter isso tudo, de ir a um estúdio e gravar um bom disco ou umas boas músicas bem gravadas, tem que seguir o trajeto certo. Ou seja, na altura das coisas começarem, é preciso que haja alguém que ponha a mão por baixo, entre aspas, e que faça o upload da banda. Eu acho que isso é o fundamental. Se isso acontecer, eu lembro que nos Squeeze e Splice isso aconteceu-nos um bocadinho no primeiro disco, e daí depois as coisas terem sido mais fáceis. Pronto, mais consistentes. Uhum. E pronto, eu espero que com máscara volte a acontecer, embora nós já tenhamos, entre aspas, o know-how da coisa, mas nada nos garante sucesso, portanto. Surgem, precisamente, com a fórmula na série Morangos com Açúcar. Isto é uma maneira também de chegar à população que se revê naquela série? É assim, no fundo, nós já estamos um bocadinho mais velhinhos e já não é, se calhar, o nosso público-alvo. Embora como diria o outro, já não é a vossa praia, não é? Já não é bem a nossa praia, embora seja com muito gosto, temos a música nos Morangos com Açúcar, aliás, fomos convidados para isso. Uhum. A partir do momento em que começamos a promover um disco, nós pomos a música à disponibilidade dos mídia, não é? Depois são os próprios mídias que escolhem e posicionam a música. Naquele caso foi a Média Capital, que ouviu o tema e que logo mostrou interesse em que o tema fizesse parte de uma novela, da novela Morangos com Açúcar. E nós, claro que não íamos dizer que não. Para mais, já é a sexta música para aí que tenho na série. Portanto, de todo eu iria dizer que, não, desta vez não me interessa, não é? Pronto, mas é assim, nós pensamos que com este álbum não lançar só um single, mas sim vários singles. E acho que a escolha do segundo single pode ser fundamental no marcar de uma posição. Acho eu vai ser fundamental. Daí que estamos agora a falar ainda da fórmula. Já nos quer adiantar o que será esse segundo tema para single? Estamos num dilema, porque o Pedro tem o disco consigo, certo? Tenho certeza, e já o ouvi várias vezes. O tema preferido da banda é O Último Silêncio. Muito bem. Estamos também em consonância. É sem dúvida que sim. desejo de te reencontrar, ansioso por saber que irás lá estar. Em algum dia imaginei deixar estas linhas como prova do meu agrado. Fui feliz e vivi um amor, mas sem ti não sou eu. Agora, em termos de airplay, não sei se será uma música fácil de entrar em qualquer rádio, porque a música já tem uma duração um bocadinho grande, e depois, não sei, tenho dúvidas. E depois atualmente... há a possibilidade de, no Detalhes de uma Vida Normal, termos a participação, ou seja, fazermos uma segunda versão para a rádio, com uma participação de um rapper, não é? Eu não lhe queria chamar rapper, um hip-hopper, muito conhecido da nossa praça, que eu não quero revelar nomes, nem sequer posso revelar nomes, mas é uma ideia que temos, e fazer uma versão diferente desse tema, e depois logo veremos o que é que vai acontecer. Pode nunca revelar nomes, não quer dizer que é o Bossa em Si, ou o Sam daqui. Não pode revelar nomes mesmo. Temos pena que neste destaque aqui na Boa Nova não quer dizer. Não, mas fica já combinado, Pedro, que assim que eu tiver essa informação, muito bem. A Rádio Boa Nova vai ser das primeiras a saber. Muito bem, e teremos muito gosto em divulgar. Ok. O álbum vale pelo todo e pelo ouvir, e claro, temos de tirar daqui da questão do single a intro, o fim e depois também o instrumental, que bem sabemos que não tem aso para que saia como single. Mas perguntamos, por que não Paramos o Relógio? Olha, ainda bem que faz essa pergunta, porque é bom eu saber isso. É esse feedback que eu também quero das pessoas, e principalmente das pessoas que trabalham na rádio, porque aqui na nossa comunidade de amigos, que conheço o disco há mais tempo, esse era o tema principal. Aliás, seria a nossa escolha como primeiro single e não a fórmula. Pois, exatamente. E agora tu, ao dizeres-me isso, ainda me lanças mais dúvidas, certo? Vale o que vale, a minha opinião. Não, mas seguramente era o tema que julgo. Aliás, ele já roda aqui na Boa Nova, ainda não sendo single, já é um dos temas aqui que tem airplay, porque achamos que finalmente é um tema que, para além de mostrar o que é o disco como um todo, julgo que tem um, como alguém diz, um é orelhudo. Pois, olha, muito obrigado, Pedro, por essa dica. Pode ser que isso mude a perspectiva que nós temos do segundo single. Não obstante, e como disse há pouco, o último Silêncio é o tema de que mais gosto neste disco, mas efetivamente não será aquele que terá um grande impacto em rádio, e muito também por culpa do tempo que tem. Como é verdade. Olha, mas muito obrigado por essa informação, porque isso é fundamental, de facto. Eu ando a tentar juntar as informações todas que tenho, e há um dia que acordo e digo, este é que deverá ser o segundo single. Depois acordo no outro dia, isto é que é, percebes? Uhum. E no fundo essas informações que eu vou recolhendo, neste caso a tua, que é profissional da rádio, é não, sou não, não sou não, não sou não, digo-lhe já, sou um achadice de rádio. Eu faço de rádio por uma causa, não é? Agradeço-lhe também as palavras. Não temos tempo de poder parar o mundo, não temos tempo de poder voltar atrás, não temos tempo de mudar no segundo o que o homem foi capaz. Às vezes penso no que seria perfeito, às vezes sinto que podíamos mudar, às vezes sinto que o homem leva a peito só por eu me mágico. Às vezes penso no que havia para escolher, às vezes sinto que talvez não é seguro ter um filho a sonhar. Por mais que tente, não sei mesmo esconder, por mais que tente, só não posso revoltar. Por mais que toda a gente baixe a cabeça, eu só vou you Eu há pouco ia fazer sugestão, porque não arranjar aqui um tema com uma participação. Pronto, antecipou-se e disse-nos que eventualmente isso irá acontecer, e como também já muito bem disse, a acontecer, teremos aqui na Boa Nova para divulgar, o que faremos com muito gosto. Leva-nos aqui à fase dos desafios, que são três, e vamos começar. Imagino que venha algum concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Portanto, deslocam-se, ou no seu caso, deslocam-se 30 km, vês que os seus colegas de banda têm que fazer algo mais. Vem aqui ao Parque de Mandarelho e dão-lhe a escolher trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que traria para tocar com os Máscara? Sim. Essa agora não é fácil. Por isso é que se chamam desafios, e aviso já que vão se complicando em termos de complexidade. É sim, eu vou ser honesto em termos de bandas hoje em dia. E como faço parte do grupo, que também tem uma banda, não é? Uhum. Nós começamos a ver as coisas de um prisma diferente. Não quero isto dizer que eu não gosto de bandas que tocam para aí. Então eu vou ser muito, muito, muito rápido. Levava os Fonzi porque são meus amigos. Uhum, já foram nossos convidados também. E aliás, tem aqui raízes no concelho, um deles. Ah, sim? Conhece bem aqui a Aldeia das 10. Pronto, isso é que é importante. Uhum. Os do Weasel, que já acabaram. Muito bem, muito bem. Mas enfim, mas há remanescentes dos do Weasel por aqui. Sim, os do Weasel foram uma banda que durante muito tempo nós fizemos primeiras partes e acabamos por ter uma relação muito boa com eles, e passa publicidade, eles são loucos pelo Benfica. Uhum. Coisa que acontece aqui com a malta dos Máscara. Muito bem. Também gostamos dos sportinguistas e dos portistas, mas pronto, temos este problema. Muito bem, está a jogar em casa a partir de agora. Ok. Yeah! O segundo desafio é este. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que querem, não prescindem que seja Máscara, a fazer a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer a primeira parte? Bem, isso aí é a resposta é óbvia. Red Hot Chili Peppers. E agora temos o terceiro, e é o que nos dizem o mais difícil. Imagine que vai haver um disco de tributo a um autor nacional e querem que os Máscara façam uma versão para esse autor de um tema para incluir nessa compilação. Que autor gostariam de homenagear, e já agora que tema que escolheriam? Não sei também, quer dizer, nós para os concertos ao vivo de Máscara temos uma versão. Por acaso a versão que temos não é em português. Uhum. Porquê? Nós tentamos uma música de Paulo Carvalho, nós tentamos a Desfolhada da Simão de Oliveira, do António Variações, pronto, uma série de artistas, e com falta de tempo ou não conseguimos chegar a nenhuma coisa coerente para poder apresentar. Mas eu vou pela Desfolhada da Simão de Oliveira, porque de facto a Simone é a maior. Minha longe. Ooh, me. minha chara. Há pouco falámos aqui da maneira como as bandas chegam ao público. Vocês têm uma música, como dissemos, numa série juvenil, têm um vídeo que, infelizmente, tem que estar youtubado, não é? E desculpe o termo, para que chegue às pessoas, porque, infelizmente, em canal aberto não há espaço para a música, não é para a vossa, não há para ninguém, praticamente. Uhum. Não é? E atenção que eu tenho uma notícia para dar, porque esse vídeo ainda não está, isso é só um interlúdio. Exatamente. O vídeo vai ser rodado, finalmente, dia 3, e, portanto, no dia 11, contamos já apresentá-lo na FNAC. Muito bem. No dia 3 de setembro, não é? Sim, sim. Sábado 3 de setembro. Vamos fazer as filmagens finais que faltam, que é a parte da banda a tocar. Portanto, dia 11 contamos ter tudo pronto. Esse investimento, que é vosso também, não é? Uhum. Não é uma pena que fique, precisamente como há pouco disse, pela internet praticamente? É assim. Conseguidos já fizemos 5 ou 6 vídeos, já não sei. Uhum. Alguns gostaram muito dinheiro e não tiveram feedback nenhum. Outros gostaram pouco e tiveram grande feedback. E outros gostaram muito dinheiro e tiveram muito feedback. Ou seja, quer dizer, a MTV acaba por ser um nicho muito pequeno do mercado, que não sei. Eu no fundo prefiro ter, imaginemos que tenho 5 mil fãs no Facebook e eu publico o meu vídeo, se calhar vale mais ter o vídeo a passar na MTV. Porque esses 5 mil fãs com certeza que vão divulgá-los a outros tantos. E neste momento as redes sociais acabam por ser mais importantes para uma banda como nós do que propriamente a televisão. Quer dizer, o top mais é difícil nesta primeira fase, a não ser que de repente houvesse um disparo de vendas. Mas, portanto, é assim, as redes sociais acabam por ser o nosso mecanismo de comunicação e é muito útil hoje em dia. Toda a gente está com o Facebook constantemente ligado, portanto, não é por isso. Pagar de tudo e tanto. A questão de cantar agora em português, enfim, tem a vantagem também de chamar outros públicos, mas poderá afastar aqueles que sejam eventualmente o público internacional. E isso foi meditado ou, por isso, simplesmente vamos fazer isto porque queremos fazer assim agora? É assim, nós com o Squeeze andamos também na Alemanha, tivemos um contrato de agenciamento na Alemanha, de management, nunca tivemos nada muito relevante lá fora. É assim, e agora não tinha nexo continuar a apostar em inglês, agora queríamos fazer uma coisa português, queríamos mesmo abordar uma linhagem diferente e tocar cá, porque afinal de contas foi sempre cá que nós tocamos, ou quase sempre, e não vejo que internacionalização ainda seja aquele sonho. Se acontecer com Squeeze, natural que aconteça, com máscara não pretendemos nada disso, quer dizer... Não é um goal, mas é um objetivo. Não. Agora, mas a criação das músicas em português, enfim, uma vez que elas são, de algum modo, criadas por os três, não é? É mais fácil, mais difícil, ou tiveram que repensar a maneira como construíam as músicas? É complicado. Nós, a maneira de compor, acaba por ser guitarras, pianos, pronto. A parte da voz, confesso que ao princípio nos custou a todos um bocadinho. E foi preciso fazer mais que uma tentativa, até as coisas começarem a soar como nós pretendíamos. Mas depois acabamos por nos habituar. É mesmo tipo, por exemplo, o baixista dos Squeeze Is Please, que é o meu amigo João Farinha, custou-lhe entrar quando ouviu Máscara pela primeira vez, em português, e era o Pedro, que é o vocalista que ele estava habituado a tocar com ele há N anos, custou-lhe entrar em português, mas depois reconheceu que de facto gostava muito do disco e que estava muito bom, mas que ao princípio teve assim um choquezinho. Mas também se calhar porque estava ligado demais à voz do Pedro em inglês, né? Mas pronto, olha, é assim que estamos. Lembra-me o lugar, lembra-me o meu nome, lembra-me quem sou. O mediatismo que rodeia o lançamento de um disco, basicamente, é quando ela é anunciada às rádios, não é? E é a maneira de começar a chegar. Há pouco falámos da hipótese que ele tem de estar numa sala juvenil, mas que muitas vezes faz com que, não obstante se reconhecer a voz, até não se associe à banda, à máscara, não é? Daí que é importante estar em vários palcos, não é? Mas depois surge a questão do ao vivo. Como é que é máscara ao vivo? Olha, gosto muito, foi feito para ser ao vivo, pá, é para isso que estamos aqui, é para isso que temos um projeto, é para isso que fazemos música. Mas, assim, o público de Squeeze This Please ou de Anger será o mesmo público de Máscara? Squeeze talvez, de Anger definitivamente não. Não, não. Quer dizer, que há pessoas muito... Sim, haverá pontos de contacto, naturalmente. Claro, mas eu penso que Squeeze, não vejo porque não, quer dizer, não vejo porque é que não há de ser. Mas têm tido reações de pessoas que os conheciam de Squeeze? Honestamente, só demos aquele espetáculo que tu falaste há pouco, do Steel Ease, em que fizemos a apresentação e a convite de um amigo. Porque o verdadeiro arranque da banda vai ser agora em setembro. Portanto, ainda estamos à espera de saber o que é que vai acontecer e qual vai ser a reação das pessoas. Das pessoas mais chegadas, do grupo de amigos mais chegados, que acompanhou os Squeeze, as reações têm sido boas, portanto... Uhum. Agora, haverá um circuito de inverno e um de verão, ou seja, uma zona para palcos mais efusivos e uma altura para de inverno e realmente uma coisa mais acústica, não? É assim, as coisas têm que ser sustentáveis, primeiro que tudo. Ninguém pode andar a tocar sem que as coisas sejam pagas, sem que a pagar do bolso, só seja, não é? Portanto, no, e todos sabemos que há, eu não diria que há duas épocas, mas que há três, que é as restrições aos calores nas faculdades, que é as câmaras das fitas e as festas académicas, e que é o verão. Portanto, eu não sei se este ano ainda apanharemos as latadas, mas com certeza que em 2012 vamos tocar muito, esperamos tocar muito. Aliás, estamos numa agência, que é a Agência Reunião, que nos tem garantido com os Squeeze muitos concertos. Portanto, não vejo porque não. Falamos aqui agora daqui da questão de, falamos há pouco, a construção das músicas, e agora estamos, como disseram, lançado, ainda que em breve, foi lançado em maio, não é? Mas a gravação do disco terminou já em janeiro, correto? Janeiro, fevereiro. A esta distância, e agora quando vão ouvindo o disco, já chegaram àquela fase assim, se fosse agora faríamos ali qualquer coisa diferente? Com certeza que sim, e acho que é normal. Eu acho que uma semana depois já tinha essa ideia. Acho que na semana a seguir disse, epá, isto aqui podíamos ter mudado. Mas eu acho que isso acontece sempre e vai acontecer sempre. Nunca vai estar perfeito. Mas... Nunca vai estar. E a partir de certa altura tu tens de desligar. Tens de estar finalizado. Porque nunca vai estar. E eu acho que qualquer músico português ou internacional que lança um disco vai ter sempre essa sensação. E há uma altura em que tu tens de perceber que acabou, fechou. Melhor que isto, e virar a página. Mas tem vantagem também dos concertos de poder fazer cambiantes da música, não é? Pois. Agora, há pouco disse-me que foram construindo estas músicas em português e ainda estavam no Squeeze. A criação deste álbum, em termos de pré-produção e criação das músicas, teve quanto tempo de duração e o que é que ficou na gaveta no final de encerrar este processo? É muito giro isto, porque eu e o Lino, que fizemos a parte musical, começamos a compor o álbum há 3 anos, se bem me recordo, num estúdio que depois fechou, depois tivemos que ir lá buscar as músicas, depois é um processo muito pronto, sinuoso. Entretanto, chegamos a dezembro com 12 músicas, penso eu, e gravamos a ref mix do álbum e chegamos à conclusão que não íamos pôr nenhuma no disco. Então pegámos em dezembro e fizemos as músicas todas novas. Com base naquelas que tínhamos, fizemos as músicas todas novas. Portanto, foi assim que foi o álbum concebido. Ou seja, na gaveta estão 12 temas. Então um álbum completo, na prática. Completo, sim. Não me perguntes porque é que isto aconteceu, mas pronto, tivemos a consciência de ver o resultado final e achar, não, não é isto que nós... Não, pronto, e se calhar porque também já tinha começado há 2-3 anos atrás, não é? Exato. E naquela altura já, as coisas já não faziam tanto sentido. Então resolvemos pegar em poucas coisas que tínhamos ali, daquelas 12 temas, e fazer tudo novo. E foi assim que surgiu o Detalhes de uma Vida Normal. Como há pouco falou na hipótese de gravar num tema, regravar um tema com uma participação, pode significar que este álbum pode ter uma reedição com esse extra? Gostávamos. Uhum. Honestamente, gostávamos. Caso não haja uma reedição do álbum, com certeza que toda a gente vai ter acesso a esse tema. Porque, no fundo, nós não vamos reeditar esse tema e fazer essa gravação novamente com o intuito de capitalizar lucros com vendas de discos. Queremos, no fundo, é que ajude a que o projeto chegue a mais gente. Exato. Criaram expectativas, e agora que estamos, enfim, na fase de efetivo lançamento, daqui a uns dias, criaram expectativas quanto à venda deste disco? Não, nenhumas. Nenhumas, porque, como falamos há pouco, neste momento, como as coisas estão, e com a conjetura nacional e internacional que temos, e com as redes sociais, e com a globalização, e com tudo que temos ao nosso dispor, o disco, neste momento, é uma ferramenta de trabalho para poderes marcar concertos, para poderes, aí sim, capitalizar alguns lucros, porque nunca nos passou pela cabeça ser um disco de ouro. E hoje em dia é muito difícil que isso aconteça. Exato. Aliás, eu curiosamente recordo uma coisa que foi dita já aqui há 5 anos por outra banda, e falámos das vozes da rádio, e diziam sempre que um disco é um cartão de visita, não é? Exatamente. Cada vez mais. E como sabes, hoje em dia, qualquer miúdo talentoso num quarto grava um disco. Uhum. Certo? Portanto, as coisas estão... Nesse patamar estamos todos agora muito iguais. Todos temos acesso à mesma tecnologia, e isso é bom porque aparece mais música. Sim, bom. Está mais democratizado, não há dúvida. Exatamente. Também tem o defeito de que aparece muita coisa e depois entre o bom e o mal, já é difícil escolher. O próprio download, e diziam aqui há dia também outra banda, não me recordo quem, mas diziam que é feito tanto download que em alguns casos nem chegam a ouvir as coisas. É verdade. E também acontece comigo. Pronto. Às vezes quer, isto é tão bom, isto também, saco tudo e depois não ouço nada. É mesmo verdade. Ora bem, agradecer a disponibilidade que teve para estar aqui connosco na Boa Nova. Claro que na próxima vez vamos estar frente a frente, teremos muito gosto em fazê-lo. E desejar boa sorte para as máscaras, e cá ficamos a aguardar esse tema. Okay. E que tenham boas aventuras, e que marcamos seguramente mais vezes para falarmos, depois deste virão dos discos, claro. Ok, Pedro, quando quiseres, estás à vontade. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado. Tudo tão mais fácil quando se nasce. Música.